Como este episódio é especial, quero aqui fazer uma introdução antes da introdução. Um sinal preocupante deste tempo é a incapacidade de debater. Essa incapacidade já não existe apenas entre posições antagónicas, mas entre pessoas que partilham valores essenciais. O entrincheiramento político não está apenas a degradar a nossa democracia, está a degradar a nossa inteligência coletiva. A capacidade de pensarmos uns com os outros. Um dos principais objetivos do Perguntar Não Ofende tem sido o de dar tempo e espaço ao que fica no meio da lógica do prós e contras. Isso implica fazer perguntas difíceis àqueles que estão próximos e não ter complexos em debater com aqueles que, mantendo-se do lado da civilidade argumentativa, estão mais distantes. Como sabe quem ouve este podcast, faço perguntas difíceis. Antes de tudo, difíceis para mim. Ou porque interpelam aquele que considero ser o meu espaço político, ou porque transmitem dúvidas que, não sendo as minhas, representam a inquietação de pessoas que estão de boa fé em cada debate. Aqui, as perguntas não são afirmações, são mesmo perguntas, muitas vezes transmitidas como argumentos, para que cada entrevistado tenha o contraditório estimulante. Este episódio é especial. Realiza-se ao vivo no primeiro Festival de Podcasts em Portugal. Espero, por isso, que polémicas recentes não condicionem o espírito que sempre animou este projeto. Confrontar os convidados com as inquietações de muitas pessoas para que eles transmitam de forma mais aprofundada possível os seus argumentos. Por isso farei, como sempre fiz, de advogado do diabo, esperando de quem ouve o podcast a mesma boa fé com que sempre fiz estas entrevistas. Feito este esclarecimento inicial, começa agora a verdadeira introdução deste episódio, agradecendo antes ao PODS, Festival de Podcasts, e ao João Martins, que produz o Perguntar Não Ofende. A nossa agenda passa pela defesa dos direitos das pessoas racializadas e dos direitos dos migrantes, a promoção da igualdade, mas também passa por conseguir criar na sociedade portuguesa esta visão da sua diversidade, ou seja, mostrar, ter um espelho no Parlamento que seja um espelho dessa diversidade que existe na sociedade portuguesa. Os negros e as negras conseguiram emancipar-se relativamente ao processo de escravidão, conseguiram libertar os seus países estavam ocupados do processo de colonialismo e estamos a combater o racismo e temos estas vitórias. Portanto, quando se diz que os negros e as negras se vitimizam, o que se pretende claramente é ocultar as vitórias e ocultar a capacidade que estes grupos têm de resistir. A classe só por si não é suficiente já para poder responder a todos os desafios que as pessoas encontram nas suas vidas. É preciso trazer outras dimensões e é isso que a esquerda está a fazer. O que está a acontecer é uma disputa de poder, como eu já disse várias vezes, por setores que não disputavam o poder anteriormente. Ou seja, nós tivemos a emancipação das mulheres, principalmente das mulheres brancas, não das outras mulheres, das mulheres provenientes das comunidades racializadas. Tivemos a emancipação de alguns trabalhadores, principalmente trabalhadores brancos, e não tivemos tanto a emancipação dos trabalhadores provenientes das comunidades racializadas. Portanto, é esta disputa de poder que começa a ter múltiplos atores. Eu não acho que vá fragmentar a esquerda ou vá destruir a esquerda. O que eu acho é que vai obrigar a esquerda a transformar-se. A esquerda a ter um discurso que é um discurso que tem a classe na sua formulação, mas não deixa de ter as outras dimensões da discriminação. A identidade portuguesa deve poder acolher toda a sua diversidade. E a história como ela é contada, neste momento, exclui da narrativa nacional um grande grupo de pessoas. Esta alteração da lei da nacionalidade permite toda uma discussão sobre quem é português, não é? E, paulatinamente, nós podemos transformar esta ideia de que a sociedade portuguesa é homogénea, que ela é branca, e poder começar a reconhecer a diversidade que realmente existe na sociedade portuguesa. Sempre que nós ouvimos comentários que reverberam o que são os comentários da esquerda, da extrema-direita, tudo isso, temos de ter uma atitude pedagógica de esclarecimento, de desmontar essas narrativas fáceis. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar-não-ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Começo este episódio respondendo à pergunta que lhe dá título. Na realidade, começo por responder aos títulos de dois podcasts anteriores em que tratámos do tema do racismo. À pergunta que fiz a Cristina Roldão, se os portugueses são racistas, respondo que sim. Isto não quer dizer que todos os portugueses são racistas, nem sequer quer dizer que a maioria deles o seja. Quer dizer que há um racismo estrutural e institucional em Portugal. Na escola, no trabalho, na justiça, na organização das cidades e na nossa memória coletiva. À pergunta que fiz a Mamadou Ba, se a comunidade negra está a ganhar voz, também respondo que sim, e isso está a ajudar a exibir o racismo dominante. E a resposta à pergunta de hoje, se faz diferença ter 3 deputadas negras, é consequência das anteriores. Faz toda a diferença. Não chega de serem negras. Faz diferença porque as 3 têm uma agenda que dá sentido à sua visibilidade. Não por elas, pessoalmente, que são tão relevantes como qualquer um dos 230 deputados, mas pelo que pretendem representar. Não é a cor de Beatriz, Joacine e Romualda que interessa, é o que a visibilidade da sua cor naquela casa traz uma agenda política. Isto não quer dizer que um deputado branco não tenha legitimidade para defender a agenda antirracista e que um deputado negro não tenha o direito de não lhe dar centralidade. Assim como um académico pode representar as aspirações dos operários e um operário pode representar apenas as suas aspirações da ascensão social. Quero apenas dizer que esta nova visibilidade conta para construir uma agenda política. Se ela será bem aproveitada por quem tem essa responsabilidade, são outros 500. Mas a esquerda, que é quem assume de forma diversa e plural estas causas, tem de resolver novos dilemas que esta agenda de igualdade lhe traz. O principal é este: como encontrar o equilíbrio que impeça que uma mera aliança de identidades mate o seu principal objetivo, que é construir a maioria social que, na formulação simples de Occupy Wall Street, corresponda aos 99% contra 1%. Bernie Sanders disse em 2016: um dos conflitos a que vamos assistir no Partido Democrata tem que ver com o irmos ou não para além da política identitária. Acho que é um avanço para os Estados Unidos se tivermos um CEO afro-americano à frente de uma grande empresa. Mas se essa pessoa explorar os seus trabalhadores, não importa para nada se ela é branca, negra ou latina. Precisamos de candidatos negros, brancos, latinos e gays. Mas precisamos que esses candidatos se oponham à oligarquia. É essa a luta dos dias que correm. A chegada de 3 negras ao Parlamento corresponde a uma mudança radical. É um choque para um país que se habituou a fingir que não era racista. Mas o facto de ser um choque não deve chegar para nos satisfazer. Em democracia é necessária a persuasão política, porque sabemos a quem serve a polarização. A quem, não tendo a maioria dos trabalhadores, sonha representar a maioria dos brancos. Quis o destino que esta mudança acontecesse com a chegada da extrema-direita ao Parlamento. Uma não é consequência da outra e mal seria que os venturas deste país impedissem que as minorias levantassem a sua voz. Mas não podemos ignorar este facto. Uma das eleitas foi Beatriz Dias. Nasceu em Dakar, no Senegal, mas tem ascendência guineense. É professora de Biologia do Ensino Básico e Secundário, membro da Associação SOS Racismo e fundadora e dirigente da JAS, Associação de Afrodescendentes. E é, desde o mês passado, deputada do Bloco de Esquerda. É a minha convidada neste episódio, gravado ao vivo e com público, na Faculdade de Belas Artes, durante o PODES, Festival de Podcasts em Portugal. Muito obrigado, Beatriz, e desculpa esta longa introdução dupla, por teres aceitado este meu convite. O que respondes aos que dizem que o que interessa é se os deputados são competentes, não é a sua cor? Muito obrigada, Daniel, pelo convite, e muito obrigada ao público por vir assistir a este podcast que nós estamos a gravar ao vivo. A representatividade é importante. A pluralidade das pessoas é manifesta nas suas diferenças fenotípicas, da cor da pele, no género, na orientação sexual, na identidade de género. Portanto, há uma pluralidade de diversidades que importa ter em conta, e essa representação importa existir no Parlamento, de modo a poder traduzir a diversidade que existe na sociedade portuguesa. portuguesa. Portanto, quando nós dizemos que a raça não conta, que o que conta é a competência, ou seja, a raça traduzida na cor da pele não conta, que o que conta é a competência, nós estamos a dizer que só pelo mérito as pessoas conseguem aceder a determinados locais. E nós sabemos que a desigualdade social que existe na sociedade portuguesa, ela cria obstáculos ao longo do tempo a diferentes grupos. Portanto, e nós precisamos de saber que obstáculos são esses e precisamos também de saber remover esses obstáculos. E é essa representação, ou seja, nós traduzimos no Parlamento, através de iniciativa legislativa, um conjunto de propostas que ajudem a remover esses obstáculos, de modo a que mais pessoas possam aceder a determinados locais e possam garantir essa representação. Portanto, nós temos que ter em conta as diferenças que existem, temos que ter em conta as subjetividades individuais, claro que sim, e também temos que ter em conta que existem obstáculos historicamente criados e que esses obstáculos devem ser removidos, e esses obstáculos são removidos através de políticas públicas. Então, pondo a coisa de outra maneira, a presença do Hélder Amaral fazia diferença no Parlamento ou não? A presença do Hélder Amaral correspondia a uma ideologia política que era defendida no Parlamento com as propostas legislativas desse grupo político. Para a luta antirracista, a presença dele fazia diferença ou não? A diferença é que nós vimos, eu e as outras deputadas eleitas, vimos do antirracismo e temos uma agenda antirracista clara que vai ser implementada no Parlamento. Portanto, essa é a grande diferença, é poder trazer o debate em torno do que são as propostas antirracistas, do que é a nossa agenda antirracista, nossa, não só nossa que trazemos no Parlamento, mas dos movimentos que na rua disputam este espaço, e também das pessoas que sofrem cotidianamente a discriminação racial. É essa agenda que nós trazemos ao Parlamento, ou seja, este é inequívoco na nossa proposta. A diferença política é a vossa relação com os movimentos antirracistas, que a Hélder Amaral não tinha, não é? Precisamente, essa é uma diferença inequívoca, e essa vai permitir levantar no Parlamento reivindicações que são antigas e que outros deputados também já as trouxeram e protagonizaram, mas vai ser protagonizada por pessoas racializadas, percepcionadas publicamente como sendo racializadas, ou seja, pessoas negras, no nosso caso mulheres negras, que vão protagonizar esta agenda antirracista e que vão defender propostas emancipatórias que vão se traduzir na melhoria da qualidade de vida de um vasto número de pessoas. E porquê é que demorou tanto tempo? Ou seja, nestes anos, se me recordo, posso estar enganado, o PS teve um deputado negro, foi o Fernando Cá. Sim. Ou seja, em quase 50 anos de democracia, não houve, a esquerda teve um deputado negro e a esquerda do Partido Socialista não teve nenhum deputado negro. Porquê é que demorou tanto tempo? O Bloco de Esquerda existe há 20 anos. É verdade que o Bloco de Esquerda existe há 20 anos, mas também, como eu disse no início da minha resposta, parte desta conquista, que eu acho que é importante realçar, que é uma conquista importantíssima e que nós devemos celebrá-la, portanto é um acontecimento importante na nossa democracia e traduz uma vontade da sociedade portuguesa de se transformar, de se representar de uma forma muito mais ampla, trazendo para o Parlamento outros protagonistas. Esta diversidade ainda não é suficiente, nós temos que a ganhar, temos que trazer pessoas oriundas das comunidades ciganas, pessoas com deficiência, como já esteve no mandato anterior. Portanto, é importante ampliar esta diversidade. Portanto, por um lado, este momento traduz o que tem acontecido, as transformações que acontecem na sociedade portuguesa. Portanto, achas que isso aconteceu graças à pressão dos movimentos sociais antirracistas? Eu acho que foi concomitante. Mas quer dizer que os partidos resistiram a isso? Não quer dizer que os partidos tenham resistido a isso. O que eu acho é que a agenda antirracista tornou-se incontornável, ganhou um protagonismo, ou seja, e os protagonistas dessa agenda também conseguiram influenciar os partidos políticos, e os partidos políticos acompanharam corretamente. A agenda antirracista já existia nos partidos políticos através de propostas legislativas, existia no Bloco, existia no PS, portanto, não tinha havia propostas concretas e os protagonistas eram outros deputados. O que nós fizemos neste momento, ou seja, a conquista que nós conseguimos enquanto sociedade, é fazer coincidir a proposta antirracista com o protagonista que a levanta e que a defende. Tu falaste, ou seja, dos ciganos. E isso é extremamente importante. Tu falaste dos ciganos, deixa-me prender aqui. Tu falaste dos ciganos, vamos ter a oportunidade para falar de tudo. Tu falaste dos ciganos, é provavelmente, acho que não sou, acho que é uma evidência, a comunidade que é mais vítima de racismo em Portugal, não é por acaso, aliás, que André Ventura se concentra sobretudo na comunidade cigana. Não era fundamental haver um deputado cigano no Parlamento? Por isso é que eu digo que a representatividade que nós conquistamos ainda não é suficiente, ela tem que ser aprofundada. Nós precisamos de trazer, de ter protagonistas que representem toda a diversidade que existe na sociedade portuguesa. Porquê? Os deputados são eleitos e são os representantes do povo e da sociedade e da população. Portanto, essa representação deve ser o mais diverso, ela não pode continuar a ser centrada nos mesmos protagonistas como sempre foi. E é esta ruptura mais ampliada, porque ela já existia, como tu disseste, e bem, quer dizer, são factos que não podem ser questionados. Houve outros deputados racializados ou que assumiam a agenda antirracista, que defendiam os direitos dos migrantes no Parlamento. Portanto, isso já existia. Agora é preciso aprofundar, e é isso que nós estamos a fazer. A nossa agenda passa pela defesa dos direitos das pessoas racializadas e dos direitos dos migrantes, a promoção da igualdade, mas também passa por conseguir criar na sociedade portuguesa esta visão da sua diversidade, ou seja, mostrar, ter um espelho no Parlamento que seja um espelho dessa diversidade que existe na sociedade portuguesa. Isso é fundamental para que pessoas, jovens estudantes e não só, possam olhar, possam ter uma relação mais próxima com a política, mas também possam inscrever essa possibilidade de representação política no seu projeto. Tu achas que um negro ou uma negra que te veja a ti, a Romualdo ou a Joacine no Parlamento sente-se mais representado por haver deputados negros no Parlamento? Sem dúvida, isso tem sido quando sou abordada na rua para me felicitarem pela eleição, é sempre esse o teu argumento. Que estão muito, as pessoas se sentem satisfeitas, sentem-se orgulhosas, estão exultantes por haver uma representação mais diversa e por elas poderem encontrar-se representadas, não só por eu ser uma mulher negra, que também é importante, mas também pela agenda de combate ao antirracismo que eu trago à discussão. Esses factos são muito importantes. Deixa-me só dizer mais uma coisa que é fundamental. O facto das três pessoas eleitas serem mulheres negras também é uma representação de um grupo social que é o grupo mais discriminado. Dos grupos mais discriminados, não querendo fazer aqui uma competição de discriminações, precisamente, mas as mulheres negras são aquelas que também são bastante discriminadas. Os portugueses são racistas? Eu concordo que existem manifestações evidentes de racismo na sociedade portuguesa. E essas manifestações afetam a vida de todas as pessoas racializadas, afetam a minha vida e afetam a vida de outras pessoas racializadas. Ou seja, não há nenhuma pessoa negra, cigana ou não branca que não seja alvo de manifestações muito evidentes de racismo. Isso acho que toda a gente concordará. A minha pergunta é se os portugueses são racistas. Eu penso que, volto a dizer, que a sociedade é composta por indivíduos. Portanto, e se nós dizemos que a sociedade tem manifestações de racismo, nós temos que incluir nessas manifestações os indivíduos. O que eu acho é que há uma dissonância entre a percepção dos portugueses enquanto um grupo, que se percepciona como não racista, como que recebe bem os imigrantes e como uma sociedade... Isso, aliás, como um dos elementos supostamente da sua identidade. Precisamente, como uma sociedade que inclui positivamente as pessoas, ou seja, e depois é muito premiada nesses valores de inclusão, e depois isso é usado pelo próprio governo como também uma manifestação da capacidade de inclusão da sociedade portuguesa, e esta certeza cristaliza uma ideia de uma sociedade não racista. Sim, uma sociedade isso, mestiça até. Precisamente, e por isso, sempre que se diz que os portugueses são racistas, há uma comoção social e as pessoas insurgem-se e sentem-se ofendidas e acham que é um ataque pessoal. Na verdade, o que nós estamos a querer dizer, nós estamos a querer separar o racismo interpessoal, que é aquele racismo cotidiano das bocas foleiras que se diz e volta para a tua terra e se não gostas deste país vai-te embora, e o que é que estás aqui a fazer, não pertences. Portanto, por um lado são essas manifestações que humilham e causam alguma dor, mas são questões morais que não afetam tão diretamente. A tua experiência cotidiana de racismo afeta, é importante, ou seja, tu seres negra e deputada, é importante teres sentido essa experiência cotidiana de racismo ou não? Portanto, ser negra e deputada é... Ou seja, o facto de seres deputada hoje é importante teres essa experiência cotidiana de racismo, que eu, por exemplo, não tenho. Por um lado, para poder defender uma agenda antirracista, acho que é fundamental. Ou seja, eu consigo comunicar de uma forma de mais fácil leitura com pessoas que têm experiências partilhadas com a minha. Isso é muito importante para poder dialogar com as pessoas e com a sociedade, portanto, e com este grupo da sociedade. Por outro lado, também permite-me ter uma capacidade propositiva, não é? E olhar para o combate ao racismo e à discriminação racial numa perspectiva de uma grande transversalidade que é preciso ter. Ou seja, quando eu, sabendo os mecanismos da opressão racista, como é que ela atua, eu sei que para corrigir as desigualdades eu preciso de intervir na educação, mas também preciso de intervir no trabalho, mas também preciso de ter articulações com os deputados que têm a saúde. Ou seja, procuro ter uma abordagem transversal do racismo, porque ela não é uma dimensão encapsulada, isolada das outras dimensões da nossa vida coletiva. Portanto, é preciso ter sempre o racismo como recorte nas políticas públicas que nós vamos implementando. E eu acho que esta leitura muito mais ampla da transversalidade, da articulação que é preciso ter para um combate efetivo ao racismo e à desigualdade, vem da experiência que eu tenho enquanto mulher negra e das manifestações do racismo que vivi, mas também do facto de ter participado em processos coletivos com outros movimentos e as discussões em que participei, e tudo isso permitiu ter uma leitura muito mais ampla do racismo, saindo da dimensão interpessoal e passando para uma dimensão mais institucional. Esta que é a grande, que é o grande desafio, ou seja, deixarmos de discutir o racismo numa perspectiva interpessoal, ou seja, eu indivíduo que sou vítima de racismo, e que tive imensos obstáculos que foram sendo colocados na minha vida, no meu caso enquanto indivíduo, mas de uma forma muito mais profunda noutras pessoas, portanto, obstáculos que se traduzem. Deixa-me só, é porque até tu não viveste o racismo da mesma, as pessoas não vivem o racismo da mesma maneira, já te vai voltar a isto, tu não viveste o racismo como vive o racismo alguém que vive no bairro da Jamaica. Não o sentes da mesma maneira, ou sentes? Eu acho que... Quer dizer, eu não... A gente já vai voltar a este tema, okay, não precisa aprofundar muito. Eu não queria estar muito centrada na minha biografia. Precisamente. Eu não estou mesmo a querer centrar na tua biografia. Essa relação. A mesma classe social. É isso mesmo. Do grupo essa que está relação entre a classe e o racismo é um aspecto fundamental quando nós queremos discutir uma dimensão muito mais ampla da discriminação racial e saímos da dimensão do interpessoal. Se calhar, na dimensão do interpessoal, eu e a pessoa que viveu no bairro da Jamaica sofremos as mesmas formas de discriminação, os mesmos comentários, a mesma violência, a mesma humilhação pública. Isso eu tenho em comum com uma pessoa que vive no bairro da Jamaica. O que eu não tenho em comum é outra dimensão da exclusão que deriva da condição social daquela pessoa. E é aí que nós precisamos de olhar. É nestas interseções, ou seja, nestas fronteiras partilhadas entre a raça, a classe, o género, a orientação sexual, que nós temos que colocar o nosso... E é aí que ser antirracista, ter feito um trabalho coletivo com movimentos antirracistas muito diversos, que têm, que olham para a discriminação racial sobre diferentes perspectivas, me permite ter uma leitura bastante abrangente do que é necessário fazer, de que medidas são necessárias implementar e que transformação nós devemos... Pergunta a seguinte, mas ainda te quero fazer mais esta. Tu sentes, o que é que tu respondes às pessoas que falam da vitimização do discurso dos protagonistas políticos negros? Infelizmente não temos tido protagonistas políticos ciganos, mas das minorias. O que é que tu respondes a quem diz que há um processo de vitimização? Eu discordo completamente dessa afirmação, porque não se trata de vitimização. O que os protagonistas estão a fazer estão é a enunciar ou a expor, a desocultar manifestações concretas de discriminação e de promoção e de criação de desigualdade que afeta a vida cotidiana de pessoas. Ou seja, não há aqui uma necessidade de vitimização. O racismo é real. O racismo é sentido cotidianamente. As pessoas saem de casa, vão tomar café, nem todos os seus atos do seu cotidiano são vítimas, são expostas a manifestações de racismo. E isso não é vitimização. Falar disso abertamente é mostrar todas as formas de discriminação a que as pessoas estão sujeitas. Eu hoje vou dizer isto várias vezes. E não aceitar que essa experiência seja diminuída, seja negligenciada, seja invisibilizada e silenciada, porque naturaliza-se a ideia de que as pessoas que são vítimas de discriminação não podem falar da discriminação a que são sujeitas porque se estão a vitimizar. Não é verdade. Deixa-me, vou dizer isto várias vezes hoje, deixa-me fazer advogado do diabo e dizer... E perguntar-te se não há o risco de substituir o discurso emancipatório, combativo, pelo discurso da vítima. Eu não estou a falar exclusivamente, aliás, das questões das minorias étnicas. Se é um argumento que muitas vezes é utilizado. Ou seja, em vez de ser o discurso do combate, é o discurso da vitimização. Tu ouves, aliás, a direita dilui muitas vezes sobre... Porque a direita quer... Em vez de dizer eu quero conquistar, eu sinto-me ofendido. A direita quer ocultar as conquistas... Todas as conquistas já foram feitas, então diz que os negros e as negras e as pessoas racializadas vitimizam-se. Porquê? Porque não quer que se reconheça, não quer que sequer se possa imaginar que estas pessoas acumularam um conjunto de conquistas importantíssimas que lhes permite hoje estar a disputar um certo espaço. É essa necessidade de impedir esse reconhecimento, de mostrar estas pessoas como realmente vencedoras, como elas são, porque se nós pensarmos na história dos negros e das negras e dos ciganos também, das pessoas racializadas, como conjunto, nós vemos que os processos de vitória foram demorados, foram doloridos, mas aconteceram. Os negros e as negras conseguiram emancipar-se relativamente ao processo de escravidão, conseguiram libertar os seus países estavam ocupados do processo de colonialismo e estamos a combater o racismo e temos estas vitórias. Portanto, quando se diz que os negros e as negras se vitimizam, o que se pretende claramente é ocultar as vitórias e ocultar a capacidade que estes grupos têm de resistir e de disputar o espaço. Vamos falar então do racismo institucional que tu estavas a falar. Eu agora deixo-te uma pergunta aberta, mas não abuses no sentido de abusar do tempo. Tu estás a falar da escola, do trabalho, da habitação. Quando eu digo habitação é a desigualdade na distribuição territorial, vamos falar dos bairros onde se concentram minorias, da justiça. Queres começar por onde? Eu vou começar pela escola, pela educação, porque é a tua área, ser não é? Professor é a área a onde eu tenho... Curioso, tu neste momento já não tens, imagino que não estás a dar aulas, mas tu davas aulas numa escola onde não há muitas minorias. E isso articula com a segregação territorial. Eu fui professora durante mais de 20 anos, agora parei, pronto, como fui eleita deputada, estava colocada na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, que é uma escola aqui em Lisboa, ali no Parque Eduardo VII, que é uma escola que não tem muitos alunos oriundos das comunidades racializadas. Ainda há um outro aspecto, que é a própria segregação escolar. Eu sou professora de Biologia e Geologia no ensino secundário. Biologia e Geologia é o curso, é a disciplina que dá acesso aos cursos de Ciência, Tecnologia, Saúde, Letras. O que nós sabemos é que os alunos oriundos das comunidades racializadas são mais encaminhados para cursos profissionais e têm mais taxas de retenção ao longo da sua escolarização no ensino básico e secundário e acedem menos ao ensino superior. Portanto, é por isso é que eu fiz esta introdução e trouxe a minha disciplina, porque então, se eles são encaminhados para cursos profissionais de uma forma mais precoce, chegam menos ao ensino básico, ao ensino secundário, portanto, chegarão menos à minha sala de aula. Portanto, e é isto que nós precisamos de enfrentar. Portanto, precisamos de olhar para estas retenções e não estou aqui a dizer que há uma intenção assumida dos professores de segregar os alunos. O que há é uma percepção social, pública, de maior dificuldade destes alunos, de menos apetência para um ensino mais académico, mais teórico, e que eles devem ser conduzidos para um ensino mais manual, mais com maior capacidade de entrar no mercado de trabalho e tornarem-se independentes e fazerem, cumprirem os seus objetivos de vida. Portanto, e é esta realidade que é muito mais marcada em territórios onde as comunidades racializadas vivem, que são as zonas periféricas da cidade, ou seja, nós temos uma segregação territorial depois, que marca todas as outras, precisamente, não é? Que se constrói escolas naqueles territórios onde os alunos que vivem naqueles bairros, principalmente bairros municipais ou bairros de autoconstrução, vão frequentar as escolas daquele território. Os números, houve um estudo que saiu, aliás, há alguns tempos, mas que não é, como nós não temos, nós já vamos a isso, mas como não temos o registro étnico, seguiu-se a lógica dos descendentes de imigrantes dos PALOP, porque é o que é possível, e os números são, as diferenças são abissais, não é? Portanto, no ensino, na habitação, sim, mas onde talvez as são mais impressionantes é na taxa de encarceramento e da justiça. Resulta de haver maior criminalidade entre as comunidades, entre as minorias, ou da justiça olhar de uma forma diferente, ou das duas coisas? Através de patreon.com/perguntarnãoofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu penso que resulta da justiça olhar de uma forma diferente. Ou seja, voltando um bocado àquela pergunta que me fizeste inicialmente, se os portugueses eram racistas, é nestes aspectos, é nestas dimensões que nós vemos as manifestações evidentes, inequívocas, do racismo institucional. Ou seja, desta percepção de que há um grupo, que é um grupo que não pertence ao tecido social nacional, que é um grupo estrangeiro, um grupo de migrantes, que tem comportamentos que são um bocadinho divergentes do que são os comportamentos mais comuns da sociedade portuguesa. E isto é tudo uma fantasia. São todas ideias construídas que decorrem de uma narrativa sobre a identidade nacional que vai alimentando estas ideias. E por isso há uma percepção pública de maior criminalidade, de maior incapacidade de cumprir regras sobre esta população, e por isso as taxas de encarceramento e a própria violência policial que acontece nesses bairros decorre desta percepção pública de uma incapacidade, de uma incivilidade. Tu falaste da segregação territorial. Sim. Ela não resulta mais da pobreza do que propriamente da ou seja, da maior pobreza dessas comunidades do que propriamente da sua cor de pele, do seu... Então, isso é uma grande... Essa discussão é uma grande... ou seja, encerra uma grande dificuldade, porque existe este consenso quase generalizado de que nós podemos corrigir as desigualdades aplicando políticas públicas que façam a correção da desigualdade de classe social. O que nós verificamos é que ao longo do tempo foram sendo aplicadas políticas de correção da desigualdade criada pela classe social, e essas não foram suficientes para que, por exemplo, nos bairros municipais ou nos bairros autoconstruídos a população fosse mais heterogénea. Nós, quando visitamos bairros municipais e bairros autoconstruídos, a maioria da população que reside nesses bairros é a população racializada. Então nós devemos perguntar-nos porquê. E alguns dos bairros autoconstruídos foram inicialmente ocupados por população branca pobre, que entretanto ascendeu socialmente, encontrou recursos com o contributo de políticas sociais para a correção da desigualdade de classe, e saíram desses bairros. E o que nós vemos é que há uma grande dificuldade de mobilidade social, pensando só nas políticas de classe, para esta população. Então isto deve interpelar-nos. Nós devemos pensar que as políticas que estamos a implementar não são suficientes. Precisamos de aprofundar, precisamos de uma outra dimensão, de ter uma outra dimensão aqui na análise que fazemos, para poder combater a exclusão social e também promover a igualdade. Para isso é preciso ter alguns dados. Eu, como eu falei há bocado, falei-te há bocadinho do estudo, que se baseia... vai por outra porta, aliás, que não nos dá a certeza de que esteja certo, porque pode haver outras razões, porque sendo descendentes próximos de comunidades imigrantes, não é a mesma coisa de, por exemplo, se fores um negro que viva há várias gerações, que seja de várias gerações nascidas em Portugal, são situações diferentes. Tu defendes o registro étnico no censo, que sabemos, sim, hoje que não vai acontecer, não é? Sim. A primeira pergunta é porque é que defendes, a segunda é porque é que achas que não vai acontecer? Porquê que eu defendo? Precisamente porque nós precisamos ter informação sobre a real composição da sociedade portuguesa. E essa real composição quer dizer, nós temos dados sobre a população migrante, mas nós não temos dados sobre a população portuguesa em toda a sua diversidade. Nós não sabemos quantos portugueses negros existem, não sabemos quantos ciganos existem, e é importante nós sabermos isso. Mas não é... Porque é que é importante? E por outro lado também, a recolha de dados vai permitir obter informação para estas políticas públicas que são tão necessárias. Ou seja, nós vamos poder ter dados concretos das retenções dos alunos no ensino básico e secundário, perceber quais são os alunos que chumbam mais, em que ciclo é que chumbam mais, e de poder trabalhar com essas escolas para poder corrigir essa desigualdade e também, ou seja, ter políticas a montante, mas, por outro lado, também vai-nos permitir, conhecendo os dados, ter políticas de ação afirmativa que corrijam a desigualdade, nomeadamente o acesso dos alunos provenientes das comunidades racializadas ao ensino superior é muito mais baixo. Então nós podemos ter um contingente especial para estes alunos de acesso ao ensino superior, para poder corrigir as desigualdades historicamente criadas, portanto que isto tem a sua origem muito, muito, muito atrás no tempo, ou seja, não é só um facto, não resulta só do momento presente que nós vivemos, portanto tem um lastro muito antigo, portanto combater essas desigualdades historicamente corrigidas, mas nós precisamos saber quantos são, qual é a percentagem que nós vamos atribuir. Não tens receio que isto venha a ser utilizado pela extrema-direita no sentido exatamente oposto ao que tu desejas? Por exemplo, ir ver os registros, o número, fazer um cruzamento entre criminalidade ao bocado, e... quando fizeste advogado do diabo, disseste que uma das ideias que resulta das taxas de encarceramento é pensar que as pessoas racializadas são mais propensas ao crime. Portanto, isso permite-me afirmar que essas ideias já existem. Uhum. O que nós vamos fazer com os dados é precisamente poder desmontar essas ideias. Nós vamos poder mostrar claramente a desigualdade. Vamos poder mostrar que existem políticas que ativamente empurram e condenam negros e negras e pessoas da comunidade cigana para situações de encarceramento. E porquê é que foram derrotados nesse vosso objetivo? Porquê é que achas que foram derrotados no objetivo? Porque não vai entrar. Mas eu ainda tenho uma pergunta para responder, que é se eu acho que vai entrar ou não. Nós mantivemos, nós Bloco de Esquerda, mantivemos esta proposta no nosso programa eleitoral e vamos bater-nos para que ainda se consiga incluir esta pergunta. Mas a resistência não tem sido exclusivamente política, tem havido... Ela é política, mas não tem vindo propriamente de organizações partidárias, houve uma resistência mesmo junto de académicos e técnicos que até não são propriamente de direita, não é? O grupo de trabalho que foi construído pelo governo para pensar na forma, porque aqui há um aspecto importante a realçar. O próprio governo, quando publicou o decreto-lei construindo o grupo de trabalho para estudar a inclusão da pergunta sobre a pertença étnico-racial nos censos, a própria formulação do decreto permite pensar que ela já estava garantida, que o grupo de trabalho iria estudar como operacionalizar. No entanto, os elementos do grupo de trabalho, a maioria votou favoravelmente à sua inclusão. Houve um relatório que apoiava a inclusão, ou seja, houve foi o INEC, de membros, a resistência portanto, veio do INEC. A resistência veio do INEC, disse que em termos técnicos não podia ser operacionalizada. Mas é exatamente igual a ser operacionalizada à pergunta que hoje já existe no censos sobre a religião, não é? Precisamente. Portanto, se quisermos, vamos pôr assim, até é um bocadinho mais subjetiva, pode ser considerada até mais subjetiva do que propriamente a questão étnica. E qual é a tua posição em relação às cotas? A minha posição é... As cotas, há dois debates, que é as cotas nas empresas, etc, etc, e as cotas na política. Cotas étnico-raciais. Cotas étnico-raciais, as de género já existem, não é? Sim. Como nós vemos, a existência de cotas de género, mas para podermos implementar cotas, nós precisamos de saber qual é a percentagem. Eu já ouvi alguém que defende que é contra o censo e a favor das cotas, e confesso que é a posição que eu não consigo compreender, sequer do ponto de vista técnico. É difícil articular as duas coisas, mas as cotas têm um aspecto fundamental na correção de desigualdades. Nós vemos com o género, não é? Há uma diferença, não é? Estás a falar de metade da população. Neste Parlamento, temos 38% de mulheres eleitas. Portanto, ainda não está, a metade da população não está representada. Portanto, foi preciso criar cotas de género para que os lugares pudessem ser ocupados pela metade da população, que sempre foi metade da população. Portanto, não se tornou metade da população só nesta legislatura e ainda não está representada. Portanto, o que para mim as cotas representam são medidas de reparação destas desigualdades historicamente construídas. Apesar das pessoas racializadas não serem metade da população, elas são aquelas que mais sofrem discriminação e exclusão social. Portanto, nós precisamos de criar mecanismos de corrigir, porque se nós deixarmos os processos naturais decorrerem com a discriminação e o racismo institucional que eu já expliquei, e a possibilidade de algumas pessoas acederem aos lugares, já estou mesmo a pensar o que é que vais dizer. A possibilidade destas pessoas chegarem aos lugares de eleição é muito menor. Portanto, nós precisamos mesmo de instrumentos robustos de política pública para corrigir as desigualdades. Não sei qual das coisas é que estavas a pensar, mas eu estou a pensar em duas. Uma já a tinha preparada, a outra não. Uma que estou a pensar é se não há o risco de um dia nós termos imensas cotas para imensas coisas e depois só uma que não existe, que é a social, não é? Ou seja, de repente tu tens cotas para as várias subdivisões e aquela que historicamente definiu a esquerda é a única que deixa de existir, que é garantir a representação, talvez a maior subrepresentação de todas. Quantos pobres é que tu tens no Parlamento? A categoria pobres é difícil. Bem, é bastante fácil, é o rendimento, é medir o rendimento, ou seja, quantas pessoas, não, antes de chegarem ao Parlamento, evidentemente, quantos operários é que tu tens no Parlamento? Ou seja, esta é a primeira pergunta. Sim. E esta não estou a fazer de advogado do diabo, no sentido em que é mesmo uma coisa que me preocupa, é o risco de subalternização da primeira grande clivagem que definiu o nascimento da esquerda, que é social. Só que eu não acho que a classe tenha sido a primeira grande clivagem que definiu a esquerda. Eu acho que antes disso temos o racismo. O racismo é o primeiro empreendimento capitalista de exploração que existe na história da humanidade. É anterior à existência da esquerda. É por isso que eu disse a primeira que definiu. Eu não disse que foi a primeira que definiu a discriminação. Disse que foi a primeira que definiu o nascimento da esquerda, foi contra o privilégio e contra o privilégio económico, sobretudo. Não é? Mas, de qualquer forma, mesmo os mentores, os ideólogos da esquerda, também reconheciam a necessidade de ultrapassar as desigualdades decorrentes da raça para depois os trabalhadores... Os trabalhadores poderem efetivamente ser emancipados. Ou seja, enquanto houvesse discriminação racial e houvesse trabalhadores com salários muito mais baixos por serem negros, os trabalhadores pobres brancos não poderiam ter... A minha pergunta é as cotas. É, se não há o risco de ficar com a única clivagem que existe na sociedade, que fica excluída a dada altura da representação obrigatória do ponto de vista político, é a social, a socioeconómica, é dessa que estou a falar. Eu acho que nós devemos fazer essa discussão. Mas não há o risco de substituirmos o confronto político por cotas? Não acho mesmo, porque as cotas... Ou seja, de repente burocratizarmos as conquistas sociais. Não, porque a transformação e a emancipação que resulta da aplicação de medidas de ação afirmativa é fundamental, porque se não houvesse cotas de género, que eu acho que é um bom exemplo que todas as pessoas entendem, se não houvesse as cotas de género, as mulheres não estariam representadas, continuariam a estar nos trabalhos mais desvalorizados, com salários mais baixos, a disparidade salarial que continua a acontecer não teria sido corrigida. Ou seja, nós precisamos de instrumentos políticos para corrigir a desigualdade. Então precisamos também ter esta discussão. Se nós percebemos que os instrumentos políticos para a correção da desigualdade de classe que nós temos não são suficientes porque os representantes do povo não fazem essa discussão e não trazem propostas que permitam corrigir essa desigualdade, então sim, nós precisamos de incluir estas cotas isso, também. E nas, não obrigas, essa é uma, tu não obrigas as pessoas... No senso da questão como é voluntária... Posso só dizer duas coisas, três aspectos fundamentais do senso, que é importantíssimo para as pessoas entenderem. Rápida, não, vou ser sintética. Esta discussão também tinha bastante ruído, porque havia uns argumentos de proteção das pessoas racializadas e que elas, dando a crer que as pessoas seriam obrigadas a responder. Não é verdade? A proposta era que a resposta a esta pergunta sobre a proteção étnica ou racial era era voluntária, é como da religião. Havia garantia da confidencialidade e era auto-identificação, ou seja, o próprio é que se identificava. Essa é a minha pergunta. Para além deixa-me disso, na auto-identificação, que é exatamente essa a minha pergunta, não tanto no centro, exatamente, é voluntário, mas nas próprias cotas, ou seja, uma recorre da outra. Se não estás a obrigar as pessoas a definir a sua própria etnia e a escolherem uma identidade, ou seja, se tu não estás com isto a reforçar, e este debate vamos continuar a fazê-lo na nossa conversa, a reforçar a identidade étnica. Uma coisa é dizer, ela existe, ela está lá, existe mais para umas pessoas do que para outras, para umas ela é relevante, para outras ela não é nada relevante e tem o direito a não ser relevante para elas. Se tu não estás basicamente a forçar, mesmo onde ela não existe, mesmo onde isso não é, e mais, e há pessoas que se sentem algures em algum lado que não é definível, se tu não estás a dizer, não, diz lá qual é a tua caixinha. As políticas de cotas, como eu disse... Porque a questão de homens e mulheres, apesar de se poder pôr, porque a discussão de género, não, mas em esmagadora maioria dos casos, é uma questão, pelo menos, bastante clara para os próprios, não é? E com a questão da etnia, a coisa é um bocadinho mais complexa, e se passarmos então para a orientação sexual, ainda se torna mais complexa, se não há o risco de estás a obrigar as pessoas a enfiar-se num lugar onde elas não estão. Não, eu acho que esse risco nós não corremos, porque as pessoas racializadas, elas são heteroidentificadas como racializadas e discriminadas independentemente da vontade delas. E o que nós queremos fazer precisamente é corrigir estas desigualdades. Estas desigualdades foram criadas pelas condições sociais das suas famílias. Portanto, a heteroidentificação social existe. O que nós queremos é que essa heteroidentificação seja acompanhada por uma autoidentificação, o próprio decide a que grupo pertence e o próprio também pode beneficiar de políticas públicas que o ajudem a criar melhores condições de vida, a emancipar-se da sua situação social que decorre de desigualdades criadas ao longo do tempo. Portanto, cabe à sociedade ter esta discussão, eu acho que é fundamental nós termos, percebermos que esses mecanismos de obrigar alguém a colocar-se numa caixa onde ela não está... Obrigar mesmo que não seja obrigatório, não, mas, obrigar mas, no sentido de estás a encaminhar a pessoa para se sentir... Não, eu estou a promover uma discussão sobre condições de vida das pessoas. E ao promover essa discussão, eu estou a criar ferramentas de leitura da realidade. E as pessoas podem se apropriar dessas ferramentas de leitura da realidade e reivindicar mais política pública, reivindicar mais espaço, reivindicar mais capacidade de ultrapassar as limitações e os obstáculos que são impostos. Nós concordamos, acho eu, numa posição que é pouco consensual, e estamos de acordo, para as minorias fazerem conquistas sociais, têm que se transformar em sujeitos políticos, e para se transformarem em sujeitos políticos têm que construir uma identidade. Acho que isto é relativamente evidente, mesmo com todos os efeitos perversos que possa ter, não existe exigência política sem existir um sujeito político, e não existe um sujeito político sem ele construir e às vezes até forçar a sua identidade. Assistimos a isso em movimentos iniciais, movimentos emancipatórios iniciais, que há até às vezes um reforço, vou pôr assim, às vezes por vezes quase exagerado da própria identidade como uma forma de se afirmar enquanto sujeitos que estavam escondidos e portanto não eram sujeitos políticos. A minha grande questão, e é absolutamente sincera, é se não há o risco desta construção de identidades para criar sujeitos políticos capazes de conquistas políticas não se está a tornar um fim em si mesmo, num fim que não pretende ser superado. Ou seja, há uma grande diferença, a consciência de classe. Sim. Eu não sendo marxista, sou marxiano, portanto nunca mais conseguirei sair desta escola. A consciência de classe, que exatamente corresponde à construção de uma identidade social capaz de fazer reivindicações políticas, pretendia superar-se, acabando com as classes sociais. Ou seja, pretendia superar-se. Era um movimento que não tinha como função, supostamente, não era um fim em si mesmo. E a minha pergunta é se a política de identidades não se está a transformar ela num fim em si mesmo, em algo que não se quer superar. Eu não concordo. Eu acho que a partilha de experiências e a criação de grupos para a reivindicação de políticas transformadoras e emancipatórias é uma fase para a conquista da igualdade. Ou seja, e a conquista da igualdade irá fazer tornar desnecessária esta união. Ou seja, se nós pensarmos no momento em que não há, ou seja, se nós conquistarmos a sociedade pós-racial, em que já não há discriminação racial, em que o sujeito não é discriminado por ser negro, ou seja, não fica retido na pobreza ou tem mais dificuldade em sair da pobreza por ser negro, ou cigano, ou proveniente das comunidades racializadas, quando nós alcançarmos essa sociedade que está longe, aí sim, esta discussão em torno de dimensões de discriminação como a raça, o género, a orientação sexual, a identidade de género, tudo isso deixa de ter espaço político para ser feito. Enquanto nós não chegarmos lá, há um espaço político para nós fazermos, porque estas desigualdades, ou seja, estas dimensões, elas não se subtraem. Ou seja, nós não estamos a subtrair, a colocar dimensões e a subtrair luta. Não, nós estamos a colocar dimensões e a somar luta. Já vamos a isso. Deixa-me ler-te no manifesto de 1977, então estamos a falar de uma coisa propriamente recente, do coletivo Cambay River, que é composto por mulheres negras, lésbicas, e que está na base de muito do que é hoje o discurso identitário, é provavelmente o primeiro manifesto bastante claro nesta matéria. Lê-se: a política mais profunda e potencialmente mais radical advém diretamente da nossa identidade, por oposição a lutarmos para pôr fim à opressão de outros grupos. Se isto não é a base da destruição dos movimentos emancipatórios, a ideia de que a minha identidade é muito mais importante do que pôr fim à opressão de outros grupos. Eu acho que essa afirmação, para mim, surge da necessidade de delimitar o que são as reivindicações das mulheres negras face às reivindicações mais gerais das mulheres, porque o feminismo, como estava organizado, não tinha atuação e não respondia concretamente às necessidades das mulheres negras, e foi preciso congregar um conjunto de esforços e de ideias e de reivindicações, criar uma pauta própria para a defesa das mulheres negras e das suas necessidades e o combate às desigualdades a que estavam sujeitas, para depois poder construir movimentos mais unitários. Porque é preciso também ter em conta que as disponibilidades para a luta dentro de grupos, vamos pensar só no feminismo, por causa do exemplo que tu trouxeste, não é igual para todas as mulheres e não é igual para todas as pessoas. Portanto, é preciso espaços de discussão, é preciso criar condições para esta adesão à luta. E o que acontecia naquele período histórico é que o feminismo, como estava organizado, não criava espaços para esta luta, para esta organização. E por isso elas tiveram que se criar estes grupos de disputa de representação e de capacidade de influência dentro do próprio feminismo. A primeira marcha, estamos a falar de outra altura, evidentemente, mas a primeira marcha das sufragistas em Washington, as negras participaram, mas tiveram que participar no fim da marcha, porque não se poderiam misturar com as feministas sufragistas brancas. E foi por decisão das próprias sufragistas. Precisamente, portanto, isto vem corroborar a necessidade de fazer afirmações desse género. A gente já vem, depois aos efeitos que isto tem. Não há o risco da esquerda, agora falando da esquerda especificamente, ter passado de um extremo, que é representar as reivindicações de uma massa quase indiferenciada, das massas populares, para o outro extremo, que é querer representar milhares de identidades que batalham em milhares de frentes políticas, ou seja, de ela própria sabotar a possibilidade de construir maiorias sociais. Como eu disse há bocado, eu acho que a soma de diferentes lutas fortalece, ou seja, não subtrai, unir, portanto, teres um mosaico de várias lutas não subtrai a luta e esta necessidade de construir maiorias sociais, porque tu vais ter os sujeitos políticos. Tu estás a partir do princípio que controlas todo o processo, ou seja, que os sujeitos políticos, porque tu dizes que não subtrai, eles próprios decidem que não subtrai, o que é discutível. Não, eu acho que a experiência nos tem mostrado que não subtrai. Ou seja, sim, nós temos... Por acaso, acho que, por exemplo, a experiência nos Estados Unidos tem mostrado que subtrai. Eu não, mas não é por acaso que Hillary Clinton aproveitou tão bem e as alas mais direitistas do Partido Democrata se concentraram na agenda identitária porque sentiram que ela poderia subtrair a agenda social e económica. Mas eu mais uma vez, eu acho que é mesmo uma estratégia para poder distrair da discussão mais ampla que é preciso ter. Ou seja, destas reivindicações das classes mais oprimidas, dos grupos que têm menos acesso à riqueza e os grupos mais afetados pela exclusão social, criar essas divisões, dizer que há essas divisões na esquerda, é precisamente distrair sobre as pautas da esquerda e as lutas que estão a ser protagonizadas por sujeitos políticos que não tinham nem sequer lugar de o fazer. Ou seja, há uma ideia de um atrevimento destes sujeitos políticos. Mas tu percebes que aqui é o contrário, querem... aqui estou a falar ao contrário, que a Hillary faz uma campanha toda baseada nos negros, nas mulheres, ou seja, ignorando a questão social. E usando a agenda identitária para destruir, porque evidentemente não precisamos explicar que ele teria mais dificuldade de fazer o combate socioeconómico, até por dependências várias que tinha. Ou seja, eu acho que a experiência nos Estados Unidos demonstra, não acho isso da experiência portuguesa, até, estamos em fases completamente diferentes, sim, do debate, sim, evidentemente, e eu tenho cuidado às vezes sentir que eu próprio se calhar estou a querer fazer um debate que ainda cá, ou seja, que ainda não corresponde à realidade portuguesa, mas é bom olhar para o que acontece nos outros países para não correr os mesmos riscos. Dúvida. E eu sinto, por exemplo, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, por exemplo, que há o risco da agenda identitária estar mesmo a matar a agenda socioeconómica. Eu acho que continua a haver uma luta pelo salário, pelas condições de trabalho, pelo combate, ou seja, pela superação das desigualdades. Isso continua a existir no discurso da esquerda. Portanto, quando nós ouvimos os protagonistas dos partidos de esquerda do Brasil, do PSOL e outros, nós conseguimos reconhecer esta agenda que coloca a classe também no centro da disputa política. No entanto, o que eu acho, na minha opinião, o entendimento atual é que a classe só por si não é suficiente já para poder responder a todos os desafios que as pessoas encontram nas suas vidas. Deixa eu pegar e é preciso trazer outras dimensões. E é isso que a esquerda está a fazer quando responde às pautas de grupos que partilham, que têm experiências partilhadas. Ou seja, estamos a coletivizar os diferentes grupos, ou seja, as partes mais pequenas. Com o risco de ser uma caricatura, portanto, sublinhando que há o risco de ser uma caricatura, mas ajuda a ilustrar o que eu estou a dizer, sim, os riscos de balcanização, sim, do confronto político, porque se não há o risco de, para além de somarmos minorias de oprimidos, começarmos também a somar maiorias, ou seja, maiorias de opressores, que de alguma forma somos todos nós. Tu, europeia, eu, bem, eu somo todas, basicamente, não é? há talvez um bom exemplo que eu encontrei numa caixa de comentários de um movimento de esquerda brasileiro, não interessa, que era escrito por uma mulher branca, em relação, todos ativistas, a um homem negro. Eu só fico irritada com os rapazes do movimento negro que dizem que as feministas brancas querem apenas tomar o lugar do homem branco, mas depois mostram que o que eles querem é o estatuto do homem branco. Ou seja, a dada altura, quando começamos a fazer este combate político, eu não sei, pronto, ou seja, sim, sim, sim, de alguma forma qualquer um de nós tem um estatuto que é o estatuto do opressor. Sim. E se o efeito disto, exatamente porque, por mais boa vontade que nós tenhamos, não controlamos a própria dinâmica social do combate político, é a total balcanização da esquerda, onde de repente estão todos a lutar contra o opressor que está ao lado e depois ignorar ou seja, se não sentes que isto é, que esta balcanização é uma coisa que está de facto a começar a acontecer e que ajuda a derrotar a esquerda. Não concordo. Eu acho que o que está a acontecer é uma disputa de poder, como eu já disse várias vezes, por setores que não disputavam o poder anteriormente. Ou seja, nós tivemos a emancipação das mulheres, principalmente das mulheres brancas, não das outras mulheres, das mulheres provenientes das comunidades racializadas. Tivemos a emancipação de alguns trabalhadores, principalmente trabalhadores brancos, e não tivemos tanto a emancipação dos trabalhadores provenientes das comunidades racializadas. Portanto, é esta disputa de poder que começa a ter múltiplos atores que, sim, está, claro, a acontecer. Claro. E que é fundamental acontecer, a todos os efeitos políticos que ela tem. Está, eu não acho que vá fragmentar a esquerda ou vá destruir a esquerda. O que eu acho é que vai obrigar a esquerda a transformar-se. A esquerda a ter um discurso que é um discurso que tem a classe no, na, na sua formulação, mas não deixa de ter as outras dimensões da discriminação. Substituir, nós falámos um pouco ali de passagem sobre a questão do argumento da vitimização, não achas que substituir, tu consegues enfiar o que queres dizer agora na próxima pergunta, substituir o discurso, não há uma substituição do discurso emancipatório pelo discurso da culpa e do tabu? Ou seja, se a vigilância da linguagem, que tu sentes, eu não recuso-me a utilizar a expressão politicamente correta, porque ela é dúbia e ajuda a alimentar discursos que eu não quero alimentar, mas a vigilância sobre a linguagem está a ganhar espaço à tentativa de persuadir o outro. Ou seja, se a frase "eu sinto-me ofendido", que é absolutamente legítimo, todos já nos sentimos ofendidos várias vezes, não está a substituir a tentativa de convencer o outro, incluindo aquele que vive numa sociedade racista, foi educado na sociedade racista, e nós queremos persuadi-lo a passar para o nosso lado em vez de o sentir culpado, fazê-lo sentir culpado. Sabes que é engraçado trazeres esse exemplo, porque quando, muitas vezes, quando eu estou a querer discutir racismo, colonialismo, discriminação racial, e quero confrontar a negação, quando o meu interlocutor não tem argumentos para desmontar ou derrotar os argumentos que eu estou a apresentar, muitas vezes recorre a esta ideia da culpa. Eu não tenho o fardo do homem branco. Precisamente, sim. De que eu estou a querer fazê-lo sentir-se culpabilizado ou tenho direito à minha opinião. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que essa vigilância sobre a linguagem, muitas vezes... Mas tem limites, não achas que ela tem limites? Tem limites de conseguir debater com os outros, não é? Muitas vezes ela é usada para silenciar questões incómodas e argumentos incómodos. Mas dos dois lados. Às vezes dos dois lados, ou seja, há perguntas difíceis, há discussões, claro, difíceis. Claro que há. Que se nós formos demasiado vigilantes connosco próprios, guardamos para nós, não as fazemos e não somos convencidos. Mas há perguntas difíceis e há discussões difíceis, mas que são extremamente necessárias. É extremamente necessário discutir discutir os limites da linguagem, por exemplo, o universal neutro masculino que nós usamos em todas as nossas formulações. Portanto, é preciso discutir todos estes universais que foram construídos sobre o que é que pode ser dito, o que é que não pode ser dito, quem é que pode falar, quem é que fala. Cada palavra é uma trincheira, eu concordo com isso. Há o risco, é como todas estas coisas, tem sempre a ver com o grau. Há o risco de fazermos de tantas palavras trincheira que de repente o outro, aquele que nós queremos convencer, queremos que ele passe para o nosso lado, porque nós queremos, deixe de conseguir falar. Então precisamos de desenvolver... Está tão autovigilante que pura e simplesmente deixa de dizer o que pensa. Nós precisamos de desenvolver estratégias de maior relação social, ou seja, de maior capacidade de escuta do outro, de maior apropriação das condições de vida dos outros, de perceber quais é que são as realidades que nos cercam. E nós precisamos de fazer isso. E ao fazer isso, podemos iniciar diálogos mais fluidos. E tu não achas que os movimentos... Não estou a falar especificamente dos movimentos negros, mas os movimentos de muitas minorias, destas causas que estão a ganhar espaço, por vezes ignoram a necessidade de ouvir e falar com o outro. Porque vai... De ouvir e falar com as pessoas que votaram no Trump, de ouvir e falar com as pessoas que votaram na Le Pen, de ouvir e falar com... Ou seja, da luta pela persuasão. Eu acho que é uma das tarefas mais difíceis de um ativista de esquerda, que é conseguir dialogar... Não se ofender à primeira, é isso dialogar, que eu estou a dizer. Dialogar com esses setores, mas é extremamente importante, porque se nós queremos construir maiorias sociais, nós temos que as disputar. E essa disputa passa muito pelo combate à desinformação, por uma escuta ativa do que as pessoas têm para dizer, de correção de informação, de uma atitude pedagógica relativamente à informação e aos direitos que é preciso fazer. Quer dizer, sempre que nós ouvimos comentários que reverberam o que são os comentários da esquerda, da extrema-direita, tudo isso, temos de ter uma atitude pedagógica de esclarecimento, de desmontar essas narrativas fáceis que são veiculadas, quer seja pela comunicação social ou pelos protagonistas políticos. Nós temos que nos inscrever nisso, nós temos que fazer esse papel. Pegando numa coisa que tu disseste, há na reportagem da Sofia Pinto Coelho, da SIC, e que também mostrou, para ficar claro, não é? Que há imensa gente que se ofende com imensa facilidade em todo o lado. Tu disseste, o facto de Portugal ter, isto causou um enorme celeuma e grandes revoltas, não sei se houve petições para também expulsar de Portugal e impedir imensas coisas, mas disseste, o facto de Portugal... Mas mandaram-me para a minha terra. Mandaram-te para sim, a tua terra. Sim, mandaram para a minha terra. Esse sítio chamado a tua terra deve estar cheíssimo de gente. O facto de Portugal ter tido um projeto colonial, ter ocupado territórios africanos e ter subjugado nações, contribuiu para criar uma ideia de supremacia europeia e branca. Eu não vou discutir esta frase propriamente porque parece-me que está no domínio das evidências. A minha pergunta é se é necessário, a primeira pergunta é óbvia, depois a outra já não vai ser tanto, se é, para revisitar, é preciso revisitar a história para vencer o racismo. Eu acho que é fundamental. E não é revisitar a história no sentido de fazer um revisionismo e selecionar quais é que são os factos que nós queremos realçar, fazer uma quer dizer, fazer um bocado de propaganda, que é o que tem sido feito com a história. O que eu acho que é importante revisitar a história porque ela é contada de uma forma incompleta, de uma forma manipulada, para poder criar um imaginário coletivo de superioridade do grupo. De pessoas relativamente. Todos os países fazem isso, não é? Todos os países fazem Angola, isso. Até Angola, até Cabo Verde, até, ou seja, todos os países tendem a construir é verdade, mitos sobre si próprios para... Eu não discordo, eu acho que esta tarefa de correção histórica também devia ser, eu não estou aqui a dizer o que é que os outros países devem fazer. Sim. Eu acho que é importante que a história seja contada como ela aconteceu, incluindo as diferentes dimensões da história, quer seja, quer dizer, também não é vou continuar, deve ser contada como ela aconteceu, portanto, e a história portuguesa tem aspectos que podem ser motivo de orgulho para os portugueses, para os portugueses não racializados, mas esses mesmos aspectos que são de motivo de orgulho para os portugueses não racializados são motivo de dor e de rejeição para os portugueses racializados. Portanto, e se nós queríamos criar estas maiorias sociais amplas, a identidade portuguesa deve poder acolher toda a sua diversidade. E a história como ela é contada, neste momento, exclui da narrativa nacional um grande grupo de pessoas. Portanto, e é por isso que é necessária esta correção da narrativa, da forma como ela é contada. E não há o risco de, em vez de avançarmos para a frente, estarmos a desenterrar todos os fantasmas do passado? Claro que não. A história é construída no presente, ela não é construída no passado. As narrativas que hoje... A história é o presente a olhar para o passado. Sim. As narrativas que continuam a glorificar os descobrimentos, que agora são definidos como a primeira globalização mundial, todas essas narrativas estão no presente, elas estão colocadas, não é? O espaço público está tomado por monumentos que celebram os descobrimentos. Portanto, nós estamos a falar do presente, estamos a falar da realidade das cidades onde nós vivemos e da história que aprendemos. Sim, a história na escola. A história que se conta dos descobrimentos história, é uma história gloriosa. E a história que aparece nos anúncios, não é? Em toda a publicidade. Nós começámos a globalização, não sei se viste nos cartazes da Câmara Municipal de Lisboa que explicaram. Precisamente, portanto, está aqui, está no nosso presente. Portanto, nós não estamos a desenterrar fantasmas do passado, e se fosse necessário desenterrá-los também seria importante desenterrá-los, porque nós queremos mudar o presente e queremos projetar um futuro diferente. Portanto, e é preciso fazê-lo. Nós não podemos continuar a dizer que é anacrónico e que é... estamos a olhar para o passado com as lentes do presente e por isso estamos a fazer erros de leitura. Não é essa a discussão que deve ser tida. Nós precisamos saber que sociedade temos, que sociedade queremos construir e como é que a queremos construir. O Bloco de Esquerda, e penso que o LIVRE também, vão apresentar uma lei da nacionalidade diferente. Explica-me só que grandes mudanças é que ela traz e o que é que isso significa para o país, ou seja, para além das mudanças que tem para os próprios, o que é que isso significa para a forma como o país vê a si mesmo? Eu quero começar por explicar. Porque a questão da nacionalidade é uma questão que ultrapassa muito a questão dos direitos cívicos, vai mais longe do que isso, porque é a maneira, o que é que nós consideramos ser nacional. Precisamente, quem é português, não é? Sim. Quem é português? A lei da nacionalidade, neste momento, da forma como está redigida, ela impede o acesso à nacionalidade portuguesa às crianças, filhas de imigrantes, filhos e filhas de imigrantes que nascem em Portugal. Ou seja, querendo isto dizer que as crianças, nem todas as crianças que nascem em Portugal têm a nacionalidade portuguesa. Houve alterações na lei agora em 2000, na legislatura anterior, por uma proposta do Bloco de Esquerda, mas também por proposta apresentada pelo PS. No entanto, os movimentos negros tinham feito uma petição para a alteração da lei da nacionalidade que tinha o jus solis como regra, ou seja, todas as pessoas que nascessem em Portugal tinham nacionalidade portuguesa. Essa versão não foi, essa reivindicação não foi contemplada. No entanto, houve melhorias na lei e agora os progenitores em situação regular podem já podiam antes, mas agora o período de tempo é menor do que era, portanto passou para 2 anos, inicialmente eram 6, agora passou para 2 anos. Portanto, isto quer dizer que só os filhos de imigrantes em situação regular é que podem ter a nacionalidade portuguesa. E aqui há um problema, porque os mecanismos de regularização dos migrantes têm imensos entraves burocráticos e administrativos. Portanto, há atrasos nos agendamentos, as taxas que são pagas para certidões e outros documentos necessários à regularização também são bastante elevadas e muitos agregados familiares não têm os recursos para poder fazer face a essas despesas. Os críticos das vossas propostas dizem que a possibilidade de vir gente emigrar para Portugal, passar por Portugal para ter filhos em Portugal, para eles terem nacionalidade portuguesa e europeia, não é? Para poderem ter acesso à Europa. Eu já respondo a isso. Vou só acabar por dizer que as alterações que nós introduzimos na lei é que passa a contemplar os jus solis, ou seja, todas as pessoas que nascem em Portugal, independentemente da situação regular dos seus progenitores, são portuguesas, e também encontrar mecanismos para que haja a atribuição de nacionalidade retroativa àqueles que não poderam ter a nacionalidade. A lei da nacionalidade sofreu uma alteração em 81, portanto, e depois teve tinha o princípio de jus solis e passou a ser só filhos de portugueses é que podiam ter a nacionalidade portuguesa. E em 2006 teve esta outra alteração, aproximando-se do jus solis que nós pretendemos completo. Portanto, e essa é uma das propostas de alteração que nós apresentámos. E também, portanto, estas são as propostas. Sim. De modo a poder e este ter efeito que os críticos dizem que ainda havia outra coisa que me tinhas perguntado relativamente. Mas responde primeiro a esta e depois a outra, um bocadinho mais geral, esta, em relação a esta crítica de poderem começar a vir imigrantes só para ter filhos em Portugal. Eu acho irreal, porque o que nós estamos a falar é da população que reside em Portugal e que tem laços com Portugal. Ou seja, nós temos há milhares de pessoas que nasceram em Portugal, viveram em Portugal, fizeram toda a sua escolarização cá e que, sim, não têm a nacionalidade portuguesa. É desses que nós estamos a falar. Acenar com a possibilidade de haver um turismo de reprodução para a aquisição da nacionalidade, eu acho que é introduzir ruído à discussão, porque o que nós queremos é que as pessoas que aqui vivem... Sinto que ajudaria bastante ao nosso problema demográfico. Portanto, também não percebo exatamente onde é que estaria o problema se isso acontecesse. Mas a minha outra pergunta, a mais geral, aquela de o que é que isso faz à forma como nós olhamos para ser português? A ideia da portugalidade, ou seja, estas pessoas que não são portuguesas, que nasceram em Portugal, que vivem aqui, que trabalham, que contribuem com a força do seu trabalho e com os seus impostos para a riqueza do país, são entendidas como estrangeiras. Em Portugal há uma coincidência entre ser racializado e não pertencer ao tecido social nacional, ou seja, qualquer pessoa como aliás que não, vê com o vai para a tua terra. Precisamente, qualquer pessoa que não é branca é considerada estrangeira. E há esta coincidência entre ser negro estrangeiro e também, de uma forma completamente descabida, as pessoas pertencentes às comunidades ciganas também são consideradas estrangeiras. Sim, sim. Portanto, não fazem parte do tecido social nacional. Afinal de contas, só estão cá há 500 anos, não é? Precisamente. Portanto, ao permitir esta alteração da lei da nacionalidade, permite toda uma discussão sobre quem é português, não é? Quem faz parte e também há um reconhecimento da pertença ao tecido social nacional. E, paulatinamente, nós podemos transformar esta ideia de que a sociedade portuguesa é homogénea, que ela é branca, e poder começar a reconhecer a diversidade que realmente existe na sociedade portuguesa. E esta é uma discussão importantíssima, porque ela depois vai alicerçar outras dimensões da vida coletiva que é necessário transformar também. Portanto, até o olhar sobre a história. Precisamente. Daqui a 4 anos, quando o primeiro mandato destas 3 deputadas acabar, o que é que esperas que tenha sido conseguido com a vossa presença? Que haja muito mais diversidade no Parlamento, que haja muito mais pessoas racializadas colocadas em lugares elegíveis nas listas dos partidos, que haja muito mais participação política e discussão política sobre as diferentes dimensões da desigualdade que existem em Portugal. Mas, acima de tudo, que não sejamos só 3, não é? Ou seja, nós somos 3 deputadas em 230, e que haja muito mais, e que possa efetivamente traduzir a diversidade, e que haja também deputados oriundos das comunidades ciganas. Em julho, penso que foi em julho, corrijo-me se estou enganado, recusaste debater com André Ventura. Agora que ele é deputado, também recusarias? Eu acho que o que é extremamente importante é desmontar o que são as propostas da extrema-direita, mostrar que a proposta política ela é pouco consistente, ou seja, é o ataque ao Serviço Nacional de Saúde, é o ataque aos direitos, portanto, revelar essas... Isso implica debater com ele. Implica debater com ele, portanto, sim. Debaterias agora com ele. Debateria, sim. Sim. Beatriz, agradeço-te muito por esta excelente conversa. Nós regressaremos para a semana, já sem ser ao vivo, com outro convidado. Muito obrigada. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.